agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à primeira emissão do programa Diga Lá ao Senhor Fado de hoje, dia 9 de novembro do ano de 2010. Eu sou a Joana Santos e é um prazer enorme estar aqui consigo. E já sabe trazer sempre este tesouro português que é o fado. www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb.gmail.com. São as duas portas de ligação que estão sempre abertas para si e para os seus pedidos. Diga-nos o fado que quer ouvir, fadista, e claro, diga-nos também em que edição do Diga Lá ao Senhor Fado prefere que o seu fado pá. Vamos começar com Um Copo de Sol on the Rocks, um grande fado. Logo depois, ficamos com Diga Lá ao Senhor Vinho e terminamos esta nossa seleção com um fado também muito bonito, Amar, de Teresa Silva Carvalho. São estes os três primeiros fados de hoje do seu Diga Lá ao Senhor Fado, aqui na Rádio Antena Web, sempre em português. Bebe um copo de sol com mais de 1.000.000.000 de anos, que é da estirpe das estrelas que destilam os humanos. Deixa o calor afogar-se na veia. Não há lá coisa assim mais séria que andar nesta bebedeira. Bebe um copo de sol, um copo de sol on the rocks, e tem paixões siderais de Lisboa até Cascais. Para beber sol, o mundo inteiro a uma tasca, onde a gente se enfrasca de manhã ao pôr do sol. Bebe um copo de sol, que a tarde vem bem avançada. A lua está mesmo a chegar, e para beber nunca tem nada. Para se vingar, a lua inventa um arder, que num fermento qualquer a gente aprende a beber. Bebe um copo de sol, um copo de sol on the rocks, e tem paixões siderais de Lisboa até Cascais. Para beber sol, o mundo inteiro a uma tasca, onde a gente se enfrasca de manhã ao pôr do sol. Por ti, por todos nós, frutos da seiva solar, que nos fez netos, nos faz avós. Vai luz adentro ao campo bom desta adega, como um corpo que se dá. Bebe o sol que a ti se entrega. Bebe um copo de sol, um copo de sol on the rocks, e tem paixões siderais de Lisboa até Cascais. Para beber sol, o mundo inteiro a uma tasca, onde a gente se enfrasca de manhã ao pôr do sol. Bebe um copo de sol, um copo de sol on the rocks, e tem paixões siderais de Lisboa até Cascais. Para beber sol, o mundo inteiro a uma tasca, onde a gente se enfrasca de manhã ao pôr do sol. Amigo vinho em desalinho, vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento e há intenção naquilo que faz. É interessante desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. Do firmamento que trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu arredo ouvindo aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. Só faço mal a quem me julga ninguém, faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa paga, eu cá sou assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar aquilo. Vamos, amigo, a mais um copinho. Diga lá, ó Sr. Fado, com Joana Santos. O tempo, mas ficam na memória estes nossos fados, e com certeza que não se esqueceu da moda das tranças pretas. Quem não se lembra, trazido por Vicente da Câmara Pereira, e é o fado que se segue. Logo depois, Carlos do Carmo diz-nos que sou da noite. É o fado que nos traz. E terminamos com Sonetos da Separação, na voz de Cristina Branco. São os três fadistas que nos fazem companhia nos próximos minutos aqui, na sua rádio, na antena web, no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Como era linda com seu ar namoradeiro, bem chamavam menina das tranças pretas. Pelo chiado caminhava o dia inteiro, abraguando raminhos de violetas. Elogiado caminhava o dia inteiro, abraguando raminhos de violetas. E as raparigas da alta roda que passavam ficavam tristes a pensar no seu cabelo. Quando ela olhava com vergonha disfarçavam, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Quando ela olhava com vergonha disfarçava, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Passaram dias e as meninas do Chiado usavam tranças enfeitadas com violetas. Todas gostavam do seu novo penteado, e assim nasceu a moda das tranças pretas. Todas gostavam do seu novo penteado, e assim nasceu a moda das tranças pretas. Na bilateira já ninguém hoje tem esperanças, deixou saudades, foi-se embora e à tardia. Está o Chiado carregado de mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. Está o Chiado carregado mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. Da noite, um filho noite, trago ruas nos meus dedos de guardarem os segredos das altas pontes do amor, e canto porque é preciso raiar a dor que me impele e gravar na minha pele as fontes da minha dor. Noite, companheira dos meus queridos, rio de sonhos aflitos das aves que abandonei. Noite, céu dos meus casos perdidos, vêm de longe os sentidos nas canções que eu entreguei. Oh, minha mãe de arvoredo, que penteia da saudade com que eu vi a humanidade na minha voz soluçar, deito um corpo de segredo onde arrisquei minha mágoa e onde bebi essa água que se prendia no ar. Noite, companheira dos meus queridos, rio de sonhos aflitos das aves que abandonei. Noite, céu dos meus casos perdidos, vêm de longe os sentidos nas canções que eu entreguei. Casos perdidos vêm de longe os sentidos nas canções que eu entreguei. Diga lá ao Sr. Fado. Da nossa primeira emissão de hoje, dia 9 de novembro do ano 2010, do nosso programa Diga Lá ao Sr. Fado. Passou num instante o tempo, eu sei, mas às 19h30 estamos de volta com mais 30 minutos do nosso Tesouro Português. Chá para Namorar é trazido por Nuno da Câmara Pereira e é o fado que termina a nossa emissão. Mas para pôr mesmo um ponto final à nossa primeira emissão de hoje, ficamos com a Estranha Forma de Vida, trazido por 12 pontos. Esta senhora que passa o tempo que passar marca a diferença pela sua grande voz. São estes dois, as duas vozes que ficam no ponto final desta nossa primeira emissão de hoje, dia 9 de novembro do ano 2010. Daqui a algumas horinhas estou de volta para mais 30 minutos da nossa Alma Portuguesa às 19h30. Espero por si aqui na Rádio Antena Web. Fique bem e claro está, até logo. Até já. Chá, chá, chá para namorar e falar ao coração, bailando agarradinhos para o passo acertar, juntinhos, bem juntinhos, a tremer de emoção. Depois, com muita meiguice, dizer alguma tolice, você dança bem, que olhos que tem, dá calor, não acha? Conversa de chacha, que bonita está, vá, não seja má. Depois até casar, a chá, chá, chá. Chá, chá, chá é bom para namorar. Chá, chá, chá